O Senhor levantou, os gentios ouviram, a luz se acendeu, com o Espírito Santo a vida brotou, corações purificados, a fé nos renoveu. Salvos pela graça, ó Senhor, não há jugo que possa nos separar. Em Ti encontramos a paz, o amor. Juntos louvamos, vamos celebrar. Na Jerusalém a decisão veio, Pedro levantou-se, a verdade falou. Não há diferença, o amor é o mesmo. Em Cristo unidos, o caminho é só um. Salvos pela graça, ó Senhor, não há jugo que possa nos separar. Em Ti encontramos a paz, de crer. Abstenha-se do falso, deixe-o viver. A vida em Cristo é plena e verdadeira. Vamos juntos, Senhor, na Tua bandeira. Salvos pela graça, ó Senhor. Piano, sedindo e gans pepien.